lá. Flagrante. Estas do Rio Grande do Sul. MSC. Dignidade. Rádio. Alegria do povo. 6 da manhã, a noite foi boa, é loucão. Mas agora é hora de trampar, malandro. O jogo da vida continua, é hora de vencer mais essa batalha. Levanta aí, escuta só. DG2004, mais um Guinness de Edilene Negro X. Diretamente das ruas do RS, entrando na sua mente. Invadiu a estação de Zambique, irmão. Esse é o som, tá ligado? Nasceu dia, chuva e sol, nem sei, vou trampar. Corro de alfa, copilha, sempre igual. Coroa, corda, filho, olha, acompanha até a porta. E não passa hora, guri de 10, responsável por 3. Na escola, suas vezes, trabalha todos os 6. Escuto R.A.P., é o seu professor. No ouvido do moleque, soa o despertador. Alerta, diva, acorda, liga a luz do corredor. Marinho falou, compromisso não é brigar. Na favela, nas ruas da BR, desiste, não faz parte. Coragem e atitude, sempre ao lado da vontade. Tô aqui pra pensar, falar a verdade. Influenciar a dignidade, botar a alma na caneta. Com responsabilidade, não é fácil não. Cada situação, ainda tem dia de cão. Tá tudo errado, né, irmão? Eles não querem só vitória, mas cadê reação? Se cair, levanta, desistente aqui não. Porque um bom tombo na vida, primeiro degrau com ascensão. Eu vou lutar, sempre acreditei. Não para, mais um dia de seguir na batalha. Joga água no rosto, pegar um banzo na faixa. No aperto, no sufoco, quieto sem reclamar. Estudante indo em busca de um futuro melhor. Camelô botando fé que o dia vai ser bom. Ambulante se virando no saguão da estação. Multidões desencontradas à procura de algum serviço honesto que mantenha sua dignidade. Papeleiro junto lixo da hipocrisia. Na Ceasa o bicho pega, tremendo euforia. Caldo de cana, cafezinho, um avulso, um pastel. Mercado público é sagrado, uma religião. Vai ver, me corre atrás, não falta disposição. Sem direito a lazer, às vezes o que comer. Trabalha duro, não recebe caô de patrão. Lata vazia é desespero, recorrer a vizinhos. Deixa o orgulho de lado, ainda vai ser diferente. Divisão de poderes, vai brilhar pra gente. Punições é injustiça, desrespeito ao povo. Que mata um leão por dia pra comer bota fogo. Vida dura, muita luta, teste a toda hora. Tentações negativas batendo a sua porta. O equilíbrio e a família é fundamental. Tempo ruim, muita calma nesta hora. Eu vou lutar. Sempre acreditei. Não vai chorar, pensa, eu quero mais. Eu vou lutar, sempre acreditei. Não vai chorar, pensa, eu quero mais. Escute o som, preste atenção. Vida segue. Eu posso ser. Janela, lave a cara, vamos seguir. Mas tem que ser com passos rápidos pra conseguir. A sabatina é difícil, quem diz que não? Mas sem ela, meu velho, complicação. Ô, pode crer, tô sabendo, hein, X? Tamo no combate, não é fácil, mas é nóis a rapa toda, né? Olha ali quanta gente descendo a vila. Vai a pé, vai na fé, o motivo da lida. Ouve o céu, pense bem, porque meus aplausos pra quem vai de bus ou de trem. Confiando em si, sempre dizendo amém. Não espera, não critica, não embaça de ninguém. Pois tem mãe, tem mulher e o moleque também. Não é fácil, eu sei, mas parabéns pra você. Que nem salário às vezes tem. Esse é o nosso país, vai construí-lo, ok. Dê seu sangue, seu suor e seja o que for. Faz plantar, colocar uma rosa na dor. Então grita, grifa, grafa, grava. Que no combate ra, só vence quem batalha.